Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje começou de uma forma muito especial porque começou com um nome português, os Tártaros, e com a mítica Valsa da Meia-Noite. Foi assim que abrimos mais uma edição para este Nota 7, que cumpre no canal 1 a sua 28ª edição. E nós hoje vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, enfim, momentos bastante especiais no que toca à música instrumental. Vamos desde já ficar com Spanish Eyes, uma música da orquestra de James Last, e que será sucedida de um outro tema, que também ele é mítico, Aranjuez, ou Concerto para Aranjuez, neste caso o andamento Aranjuez Mon Amour. Ora, esta música, enfim, é aqui tocada ao órgão de Lafayette. Lafayette foi nem mais nem menos que o organista de Roberto Carlos no princípio de carreira, se assim quisermos, do cantor, do chamado rei, não é? Portanto, enfim, o cantor Roberto Carlos. Digamos que, sim, houve, enfim, essa separação, e o Lafayette, a partir daí, foi apenas organista de si próprio. E, portanto, vamos conferir estes dois temas, belíssimamente bem interpretados, quer pela orquestra, quer pelo organista, e é assim que abrimos, enfim, não musicalmente, mas depois da minha apresentação, mais uma edição do nosso Nota 7, já depois temos ouvido então os Tártaros com a Valsa da Meia-Noite. Para ouvir então agora Spanish Eyes, Olhos Espanhóis, se preferir, com a orquestra James Last. aqui está, belíssima interpretação, então, como eu disse, de Lafayette e a música Aranjuez Mon Amour. Vamos agora mudar de ares e vamos até à mítica flauta de Pan. Belle é como se chama a música, Georg Zamfir é como se chama o flautista que vem já agora da Roménia. A orquestra James Last dos Estados Unidos, Lafayette do Brasil, como deu para subentender, e então da Roménia chega-nos Georg Zamfir. Logo depois vamos ficar com outro nome do qual eu confesso desconheço a nacionalidade, mas já me vou adiantando no nome. São os The Shadows e eles trazem-nos aqui um mítico tema que dá pelo nome de Catavina. É assim que vamos seguindo nesta edição da nossa Nota 7. Espero que gostes. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou ficar consigo ainda para mais alguns instantes. Vamos à música. Thank you. regresso, ouvintes, e vamos voltar ao Brasil para ouvir mais uma organista, Silvia de seu nome. Bom, não foi tão conhecida como Lafayette, mas também teve o seu sucesso. It's Now or Never, que não tem nada a ver com a música do Elvis Presley, é a melodia então que nós vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Isto é a penúltima música. A última vai ser mesmo da mítica orquestra do francês Paul Mauriat, e a música dá pelo nome de Alouette, que é, aliás, bem conhecida, é uma canção cristã, que nós vamos conferir então, e mais uma vez, belíssimamente interpretada pela orquestra, desta vez do francês Paul Mauriat, que faleceu, se não me atraiçoa a memória, em 2005. Vamos então ficar com estes dois temas. Eu sou o Carlos Bonaparte e o Nota 7 vai mesmo ficar por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação então de um ótimo, de uma ótima sexta-feira, de princípio de bom fim de semana. Fique bem e até à próxima semana. Até à próxima segunda.